mais perto, onde se contam histórias que nos atam ao silêncio dos lábios que nos mata. Eras tu a ficar por não saberes partir, e eu a rezar para que desaparecesse. Serei eu a rezar para que ficasses, tu a ficares. Enquanto saías não nos tocamos, enquanto saías não nos tocamos, enquanto saímos não nos tocamos, e vamos fugindo. Mais um lobo da noite, e entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, dá-me mais um sinal e que quero estar comigo. Mais uma vez, porque eu quero estar contigo outra vez. Quero te abraçar, quero te beijar, eu só quero estar contigo mais uma vez. Quero estar contigo mais sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Esse alguém lindo demais,

Cruz me juntando a ti lá no céu, junto a Jesus. Canal 2. Estás a chorar, não chores a minha ausência, que um dia hei de voltar. Não chores e agora que o tempo passa depressa, pede a Deus que te tire esse tormento, que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. pensa agora que o tempo passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Mãe, não chores, eu volto. Pico mostra a cara feia, monta no burrico e corre a minha aldeia. E a garotada fica apavorada, pois nunca se viu um velho tão malvado. Até disseram e já resolveram, esse velho um dia eles vão pegar. Se der esturro, matamos o burro, assim dessa maneira a coisa vai parar. Se der esturro, matamos o burro, assim dessa maneira a coisa vai parar. O sarapico é baixo gordito, é um bico esquisito, tem cara de mal. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desdentado e tem perna de pau. O sarapico é baixo gordito, é um tipo esquisito, tem cara de mau. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desdentado e tem perna de pau. Velho trajola, grande mariola, passa a vida inteira só na brincadeira. Não tem vergonha, velho tão pamonha, já chegou na idade para ter juízo. Faz palhaçadas e dá gargalhadas, é muito folgado, não quer trabalhar. Diz tal rabão, já nasceu com o leão, e nesta preguezinha ele só quer brincar. Diz tal rabão, já nasceu com o leão, e nesta preguezinha ele só quer brincar. O sarapico é baixo curtico, é um tipo esquisito, tem cara de mau. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desventado e tem perna de pau. O sarapico é baixo curtico, é um tipo esquisito, tem cara de mau. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desventado e tem perna de pau. Pico mostra a cara feia, monta no burrico e corre a minha aldeia. E a garotada fica apavorada, pois nunca se viu um velho tão malvado. Até disseram e já resolveram, esse velho um dia eles vão pegar. Se der esturro, matamos o burro, assim dessa maneira a coisa vai parar. Se der esturro, matamos o burro, assim dessa maneira a coisa vai parar. O sarapico é baixo gordito, é um tipo esquisito, tem cara de mau. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desdentado e tem perna de pau. O sarapico é baixo gordito, é um tipo esquisito, tem cara de mau. Tem o cabelo todo esfarrapado, é desdentado e tem perna de pau. Canal 2. Quando falar vozes de povo sem dor, que não tem outras espadas senão a fúria do sol, que há nessas vozes dois. Sofre o coração quando já não está sob a luz da lua. As pequenas ruas já não são iguais. Seu amor se vai, seu amor se vai. Pobres namorados separados por razões banais. Seu amor se vai, lá